Deus nunca esqueceu de você. Pode o mundo inteiro não acreditar, mas Deus acredita na tua vida, no teu sonho. E Deus estará sempre contigo, porque Deus te ama. Não te troca, não te vende, não te empresta. Você é propriedade dele. Deus tem guardado você com muito carinho, e pronto está toda hora pra te defender. Tem sido fiel companheiro com você no caminho, e em sua palma da mão ele leva você. Se as lágrimas molham seu rosto, saiba que o Espírito Santo veio enviado por ele pra te consolar. Com muita sabedoria enxuga seu pranto e te mostra mais uma vez como sabe te amar. E quem ele ama jamais é esquecido, está protegido pelas suas mãos, e nesta vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim esse Deus, não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, ele multiplica a sede para sol e lua, se preciso for no mar, ele abre uma rua. Por amor, ele faz de você hoje um grande vencedor. Deus não esquece de você, meu irmão. Você é especial demais pra ele. E quem ele ama jamais é esquecido, está protegido pelas suas mãos, e nessa vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, ele manda um anjo forte pra te defender, faz procurar água da rocha pra você beber. É assim esse Deus, não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, ele multiplica sede para sol e lua, se preciso for no mar, ele abre uma rua. Por amor, ele faz de você hoje um grande vencedor. Por amar você, ele manda um anjo forte pra te defender, faz brotar água da rocha pra você beber. É assim esse Deus, não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, ele multiplica azeite para sol e lua, se preciso for no mar, ele abre uma rua. Por amor, ele faz de você hoje um grande vencedor. Ele faz de você hoje um grande vencedor. Por amar você.